de aliança, ouve, ó Israel, a voz do Senhor, os estatutos que trazem amor. No monte ardente, Ele falou um pacto eterno, a vida nos deu, Senhor. Forte a vida, Ele mudará. Não haverá outros deuses, somente a Ti, Senhor, vamos adorar. Guarde a tua direção, que nossos dias se prolonguem na luz, na terra que prometeu, só a Ti nos conduz, Senhor. Teu nome é santo, em Ti guardar. Senhor, Teu nome é santo, em Ti encontramos o nosso canto. Guardaremos Teus mandamentos com corações cheios de Teu sentimento. Vivamos e juntos sejamos, em cada passo a aliança firme, na Tua presença encontramos.